se divide em três pra fazer um comboio. É o comboio, rapaz. Esse é o comboio. Tão de olho, eu tô ligado. Esse é o comboio. Esse é o comboio. Me dá um mic, uma base, te apresento uma frase. Só kamikaze na rima, pronto pra passar de fase. Tem até quem atrase, mas esse nós separa. Porque quem tá nesse corre, cê sabe que bota cara na correria milhão. Tem sério e brincalhão, tem quem queira um milhão, encara um batalhão. Tem uns que são do contra e promovem afronta. Cala a boca e trabalha, tenta pagar as contas. Tô levantando poeira, tô junto com meu comboio. Tô levantando a bandeira, meus manos são meu apoio. Poesia marginal, mente criminal, afeta o seu raciocínio e o seu emocional. Me escutar é opcional, se é minha voz no falante, a rima excepcional, leva a cultura adiante. Da baixada pro mundo é nossa voz ecoando. Então respeita meu bonde que o comboio tá passando. Ei, debaixo desse céu azul, pensamentos algozes são perseguição entre sonhos e ambição. Pra mim, sei o que é bom, independente da oferta. Eu sou competidor, sei a dor de quem não acerta. Vou entre o fel e o mel da poesia. Um bonde surgia, mó sintonia. O leão por dia nós derruba e mata. Vem na ponta da faca, ou de tapa na lata. Não quero ouro nem prata, só quero me alimentar. Quero ter o que vestir sem precisar te roubar. Sei de quantos que vão chorar se eu me submeter. Desvia minha conduta e sou pior pra você. Não é assim que tem que ser, é possível uma chance. Tenta me fazer sofrer, tô além do seu alcance. São tipo aquele câncer que infecta na pele escura. Se é doença ou preconceito, hip hop é a cura. Esse comboio, a meta é ter um time de peso. Pra caminhar lado a lado, deixar inimigo indefeso. Com peso nas palavras, pra sustentar o discurso. Utilizando até mesmo a reserva dos recursos. O percurso é salgado, mas não é barreira pra nós. Desde vidas passadas que enfrentamos os algóis. A voz é herança, criou da nossa cultura. O pé no chão é o start pra alcançar as alturas. A prisão é negativa, o cifrão motiva. A polícia abusiva não para a locomotiva. A letra é pura, poesias são como escrituras. Partituras calçadas, tema a ditadura. Dinheiro fácil, mulher, isso pra mim era um sonho. Hoje proponho trabalho e fé e não me vergonho. Já vi um bom calar, um irmão se afundar. Mas se depender de nós, o mal nunca triunfará.